dois, três. Aí é pra sofrer. Essa vai pro meu produtor. Foi mais uma noite que passou. E eu de novo nessa solidão. Há pouco tempo você estava aqui, só pra confundir meu coração. Eu sei aonde está você, sei aonde te achar, mas tenho medo de me machucar, de ver de novo você vir, chegar, me amar, me seduzir e me deixar. Vem! É sempre assim, você me ama e vai embora. Não tem dia, não tem hora pra você voltar. É sempre assim, você me traz felicidade. Não tem dia, não tem hora pra me matar de saudade. De saudade. Vem assim. E fala que entendi errado, que não teve a intenção de terminar. Fala que foi sem querer, foi da boca pra fora, um ato sem pensar. Fala que ainda guarda dentro do fundo do peito uma louca paixão. Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração. E aí? Fala, eu vou. E bateu solidão, que só pensa em me ver. Fala, amor, eu preciso ouvir de você. E ainda me quer, que foi um mal entendido entre um homem. Essa agora. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. E lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, a mágica no olhar. Chora, Isadora. E aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. E vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. E no porta-retrato, a gente se abraçando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. Uou, uou, te amo. chamar. Que eu venho pra Uberlândia, bebê. Quero ouvir vocês, vem, vem, vem. Cajubi. E vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Hoje não é, não dá. Ficar sem estúdio lá não dá, bebê. Não dá. Ficar sem estúdio lá não dá.